A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você sintonizado nas ondas da Voz da Rússia. Está no ar mais uma edição do programa Onda DX, a emoção do rádio. Dicas, sugestões, cartas e pedidos dos ouvintes. E ainda participação especial. Tudo isso espera por você no programa Onda DX. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino. Cartas dos ouvintes. Registramos a correspondência do deixista José Gomes de Faria, que mora em Contagem, Minas Gerais, o relato de escuta do Manuel Coutinho Nogueira de Santos, no estado de São Paulo, do amigo ouvinte Alberto Indeburgo Fetia, que mora em Farroupilha, no estado do Rio Grande do Sul, e ainda registramos a carta do José Aguiar da Silva de Brasilien, no estado do Maranhão. E a nossa gratidão ao deixista e grande contribuinte para esse programa, o Pascoal Francisco Fidelli e toda a equipe do DX Clube do Brasil, pelas informações enviadas. Nosso abraço aos profissionais do rádio, Sérgio Romais, Alexis Pontes, Márcio Martins, o Wilson Rodrigues, o Marcelo Xavier, Itamar Nunes, o Flávio Aurélio e, claro, o nosso amigo e radialista Danilo Nonato. Nosso agradecimento ao escritor Walter Veronese, que enviou um exemplar do seu livro Coletânea, uma produção da Câmara Brasileira de Jovens Escritores do Brasil. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio na Rússia. E em notícias do rádio na Rússia, destacamos o 11º aniversário da emissora Rádio Russa em Bielsk. Na sexta-feira passada, a Rádio Russa dessa cidade comemorou seu aniversário. Há 11 anos foi ao ar nesta região os primeiros sons da Rádio Russa. E até hoje, essa emissora encanta seus ouvintes com uma disposição positiva, música de qualidade e as notícias do momento. Na comemoração realizada no Clube Office, se fizeram presentes antigos amigos e empresários que são parceiros da emissora. A programação contou com a participação de muitos artistas. O auge dessa festa foi o sorteio de ingressos para a cerimônia de entrega do 15º Prêmio Musical Gramafone de Ouro, a ser realizado dia 4 de dezembro. O encerramento das comemorações do 11º aniversário da Rádio Russa de Bielsk se deu com uma grande queima de fogos. E também aproveitamos aqui o ensejo para parabenizar, em nome do Onda DX, a emissora Rádio Russa na região de Bielsk. Atualidades do rádio no mundo. E em notícias do rádio no mundo, destacamos aqui a pesquisa DX 2009. São profissionais do rádio que deram a sua opinião e elegeram os melhores do rádio. A Rádio Internacional da China foi escolhida como a melhor emissora internacional de 2009, pela primeira vez. Rádio Canadá Internacional ganhou em duas categorias, sendo de melhor apresentadora de programas, a Gilda Salomone, e o melhor programa jornalístico, Canadá Direto. A Rádio Japão também ganhou em duas categorias, sendo o melhor apresentador de programas, Santiago Filho, e o melhor programa de atender cartas, Ponto de Encontro. Já a nossa emissora Voz da Rússia ganhou na categoria de melhor programa de variedades, O Mundo em Revista. A Rádio Aparecida ganhou na categoria de melhor programa de DX, Encontro DX. A grande maioria escuta as transmissões internacionais todos os dias e a média de idade dos participantes caiu para 28 anos. continuando sendo muito jovem. A média de escuta ficou em 8 anos. Londres Última Hora, este é o nome do programa que a BBC de Londres leva ao ar de segundas às sextas-feiras em português, com destino aos países de fala portuguesa do continente africano. Vai ao ar entre 2030 e 2011, no TU, pelas frequências de 3.380, 6.065, 6.135, 11.855, 13.745 e 15.165 kHz. A emissão possui boa sintonia no Brasil em 15.175 kHz. As emissões de Londres Última Hora possuem interatividade com os ouvintes através do e-mail, já que as notícias são mescladas com a leitura de mensagens recebidas na redação. A BBC em português para a África também está prometendo fazer a cobertura de jogos de futebol do campeonato inglês em emissões especiais aos sábados. E segundo informações do nosso amigo Segue Romais em seu blog, duas emissoras estatais de países africanos têm tido regular sintonia nos últimos dias no Brasil, constituindo em um bom DX. Trata-se da rádio de Djibouti do país do mesmo nome, que pode ser ouvida em 4.790 kHz por volta de 13h30 no TU, e a rádio Madagascara do Madagascar com 5.010 kHz no mesmo horário. Esta última emissora foi monitorada em São Bernardo do Campo pelo Rodolfo Grimm e também pelo amigo Sérgio Romais em Porto Alegre. Já a Rádio Educadora de Limeira, em São Paulo, é a única estação brasileira que ainda permanece emitindo na faixa de 120 metros. Você poderá conferir o sinal da emissora sempre ao anoitecer e ao amanhecer ao sintonizar a frequência de 2.380 kHz. As informações vieram do rádio amador e DXista Luiz Shine Neto. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Nosso amigo e DXista Leonardo Ferreira com o segmento DX. Notícias do mundo das ondas curtas chegando para você. Leonardo, seja bem-vindo ao Onda DX. Olá, amigos! Aqui é Leonardo Ferreira e venho chegando com o segmento DX, o espaço semanal da Associação DX do Brasil, que divulga as escutas de destaque da semana e as principais informações do mundo das ondas curtas. Segundo o deixista Glauber Gleidson Pérez, de Pindamonhangaba, São Paulo, está programado para o dia 31 de dezembro deste ano o fim das transmissões em ondas curtas para o mundo da Rádio Eslováquia Internacional. O Conselho de Radiodifusão da emissora já aprovou o fim das transmissões. A data de encerramento coincide com o fim do contrato com a empresa responsável pelo sinal. Alguns dirigentes da emissora acreditam que pode haver ainda esperança se encontrar alguém que queira financiar as emissões. E agora vamos ouvir aqui no segmento DX um trecho das emissões da Rádio Eslováquia Internacional. A FENARCOM, Feira Nacional de Radioamadorismo e Comunicação, edição 2010, será realizada na cidade de Indaiatuba, São Paulo, entre dias 12 e 15 de novembro. O maior evento radioamadorístico do Brasil já foi realizada 3 vezes. A primeira edição, em 2006, contou com a presença de quase 1.300 radioamadores de todo o Brasil. Em 2007, recebeu 1.700 visitantes de 19 estados. No ano de 2008, mais de 2 mil radioamadores do Brasil e exterior reuniram-se em Indaiatuba, São Paulo, e o número de expositores foi ampliado. Quando o brasileiro tinha tomado gosto por este tipo de evento tão tradicional em outros países, veio a crise mundial e a FENARCOM 2009 foi cancelada. Agora, os organizadores cumprem a promessa feita em janeiro de 2009 e realizam a quarta FENARCOM, que deverá passar a ser bienal. E nós torcemos que tudo dê certo para os nossos amigos radioamadores. Está chegando o grande dia da transmissão especial que realiza anualmente a Rádio Santa Helena. A Rádio Santa Helena estará transmitindo mais uma vez por ondas curtas. A transmissão será no dia 9 de outubro, na frequência de 11.092 1,5 kHz em USB. A transmissão começará às 19 horas pelo tempo universal, com a antena direcionada para a Europa. Em seguida, às 20 horas e 30 minutos pelo tempo universal, para a Índia. Às 21 horas e 30 minutos será direcionada para o Japão e, por último, às 23 horas no tempo universal, para a América do Norte. Como sempre, a emissora confirmará os informes de recepção com cartão QSL. A seguir, vamos acompanhar um trecho da escuta da Rádio Santa Helena que eu realizei no ano de 2009 com o auxílio do deixista da cidade de Duas Estradas, Valdene Silva dos Santos. Espero que tenham gostado do segmento DX desta semana. Boas escutas! Acessem www.twitter.com/ondadx, www.twitter.com/ondadx. Você pode conhecer todo o trabalho do deixista Leonardo Ferreira na internet acessando leonardoferreira.blogspot.com. leonardoferreira.blogspot.com. E nesse nosso panorama pela grande rede, lembramos aos ouvintes que esperamos por você na comunidade Onda DX no Orkut. Acesse www.orkut.com, vá em buscar e escreva Onda DX. Faça parte dessa comunidade de ouvintes que fazem o Onda DX a emoção do rádio. Estamos também no Twitter. Acessem www.twitter.com/ondadx. Escreva para ondadx, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Até o próximo encontro.